Senhor, dê-me uma passagem na ponte aérea para o Rio no voo das 8, por favor. Sinto muito, senhor, mas o voo das 8 já está lotado. O senhor pode tomar o voo das 9, ou eu posso pôr o seu nome na lista de espera. É possível que haja desistências. O senhor é muito gentil, mas quem vai desistir de viajar para o Rio numa sexta-feira? Nunca se sabe. Desistências são sempre possíveis. Neste caso, por favor, dê-me uma passagem para o voo das 9 e também ponha o meu nome na lista de espera. Quanto custa a passagem? Custa R$100. Ótimo. Diga-me qual é o portão de embarque. O portão de embarque é o número 36, no fim do corredor à sua direita. Boa viagem. Muito obrigado.